Deuteronômio 15, 6 diz assim: conforme prometeu o Senhor Deus, os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Diga comigo: eu não serei dominado por ninguém, por nada. O Senhor tem me colocado por cabeça e não por cauda. Irmão, eu não estou dizendo que todos nós aqui somos obrigados a estar muito bem e sem necessidades. Não. Aqui será o lugar em família onde Deus vai prover muitas coisas para muitos necessitados. Pode ter certeza que alguém vai ter a maior alegria em te prestar e emprestar algo que você necessita, irmão, se o Senhor assim o dirigir. Pode ter certeza que você vai receber do Senhor, como muitos aqui já receberam, do nada, sem esperar, porque o Senhor provê para os seus servos, para aqueles que nele confiam. Mas nunca vá a lugar nenhum, a ninguém, antes de ter dobrado os teus joelhos e falado: tu és o meu Senhor, tu és o meu provedor, o Jeová Jiré. Senhor, não tem ninguém, alguém que me parece rico, alguém que me parece que pode, não tem ninguém que eu vou procurar, eu vou procurar o Senhor. Então esta é uma área que tratamos diante do Senhor, segundo a sua palavra. Jeremias 15, 10 diz assim: eu disse, como é dura a minha vida. Jeremias, numa das suas lamentações, Jeremias era um profeta chorão, lamentador, mas Deus tirou muito proveito desse homem. E ele disse assim: como a minha vida é dura, porque a minha mãe me pôs no mundo, que luta. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente dessa terra. Jeremias está falando de uma luta difícil dele ter que pelejar com todo mundo daquela terra. E agora ele compara a luta dele. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Quem toma emprestado e quem empresta sem uma direção do Senhor, sem que seja algo que Deus está fazendo, tem a vida amaldiçoada. Mas eu estou passando necessidade. Vamos para diante do Senhor. Venha compartilhar as suas necessidades. Irmão, não haverá alguém aqui, crescendo no Senhor, que vai passar fome ou necessidades. Porque o Senhor diz, salmista declara: eu já fui novo, hoje sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu sei que o meu Senhor, ele provê tudo para os seus filhos. E se porventura você ainda não é um filho, você é um agregado daqui da congregação e está tentando a sua vida, nós vamos caminhar com você para você receber a Jesus, ter a sua vida transformada, ter toda a sua história transformada, e a bênção do Senhor vai perseguir você. É uma posição firme para que a gente não abra mão do que Deus tem para derramar quando nós tomamos posições firmes. Provérbios 6 diz: filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, não descanse, saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Ela não tem líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar só mais um pouquinho. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como ladrão armado. São coisas reais, irmão. Põe o Senhor em primeiro lugar e vai trabalhar. Deus vai mandar o comprador. Deus vai mandar alguém para comprar o teu negócio, irmão. Pode trabalhar, Deus vai honrar a palavra dele. Ele diz assim: ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu vou repreender o devorador, meu filho. E eu vou multiplicar o fruto no teu campo. E eu estou profetizando isso sobre todos nós aqui, irmão. Sobre a tua vida. Uma igreja de gente fiel ao Senhor. Fiel nos dízimos e nas ofertas. Uma igreja de gente que honra o Senhor com as suas primícias. Uma igreja de gente que tem a provisão do Senhor. Nós não precisamos ser ricos. Nós não precisamos ter carro importado. Nós não pregamos um evangelho que Deus dá tudo para tudo que você quiser. Não! Deus vai ter uma caminhada para cada um. Mas todos serão providos de tudo o que necessitam e viverão em paz, em graça, em alegria, como uma árvore frondosa, dando frutos para o Senhor. Eu ministro isso sobre a tua vida, irmão. Eu não quero ninguém nesse lugar caminhando como mendigo. Aqui não é hospital do INSS, aqui não é corredor lá da funerária ou lá do pronto-socorro, onde não tem quem ajuda. Aqui é a igreja do Senhor, ou o evangelho de Jesus vai nos transformar, ou então nós vamos vender banana, vamos cuidar da nossa vida, vamos assistir Faustão, vamos cuidar das nossas coisas. Mas se nós cremos no Senhor, nós vamos ver o poder dele se manifestando. E aqueles que não o conhecem, verão em nós Jesus, a graça, o poder, o seu reino. Terceira e última situação a ser tratada. Canais do diabo que minam a vida da igreja. Gente que suga, mas nunca muda. Esta é talvez a palavra mais pesada, irmão. Pare de gastar o seu tempo com gente que não dá nenhum sinal de mudanças. Nós caminhamos com todos os doentes que Deus mandar. E saiba você, não vem só doente, não. Porque talvez você esteja pensando, será que o pastor achou que eu vim para cá, que eu sou doente? Não, talvez você seja um das bênçãos que Deus mandou para cá, já curadinho, abençoado, glória a Deus. É verdade, irmão. Mas saiba que todos nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós o tempo todo. Numa certa dimensão, todos nós precisamos dele como um médico na nossa vida. Cuidando dessa área, cuidando daquela área, desse assunto, daquele assunto. Não há nada na nossa vida que seja isolado de Deus. Não há nada que você possa receber. A palavra de Deus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então todos nós precisamos o tempo todo. Mas há um momento, irmão, em que Deus nos mostra, e esse foi o centro da palavra que Deus trouxe através do Orlando e Elisana, através dos irmãos que vieram do Veredas. Nós não podemos investir todo o nosso tempo, nos desgastar com pessoas que estão caminhando há um tempo conosco, mas que não dão nenhum sinal de mudança. Eu não tenho dúvida nem receio do que eu estou falando. Enquanto o diabo arma uma cilada para mim, de tal forma que eu fique me desgastando e queimando minhas energias e jogando fora um tempo com alguém que não vai mudar, mas está sugando, sugando. Tem outros com fome, tem outros famintos, querendo o Senhor, precisando de alguém que discipule, precisando de um pastor, e eles vão dar muito fruto, e é neles que nós vamos investir, porque tem muita gente lá fora precisando de Deus, querendo Deus. E nós não vamos cair numa isca do diabo de ficar nos envolvendo e perdendo nosso tempo. O Senhor nos plantou nessa região dessa cidade. Tem gente para ser visitada, tem gente para ser aconselhada, tem gente para ser amada, tem gente para ser buscada, tem gente para ser cuidada. E eles virão, e todos aqueles que estão crescendo aqui conosco vão cuidar deles também. Mas aqueles que estão no nosso meio e são sanguessugas, nós declaramos, fora em nome do Senhor Jesus, toda artimanha do maligno. Toda artimanha do maligno. Irmão, eu não estou falando contra a pessoa. A Luciene disse claro aqui, nós vamos amar todas as pessoas, mas eu estou dando uma palavra e em concordância com cada irmão aqui, que o Espírito Santo confirma que esta artimanha do maligno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Não só a nossa igreja local, como o corpo de Cristo. Temos aqui irmãos de outras igrejas, como a igreja do Senhor nesta cidade. Como outras comunidades, outras igrejas, nós estamos ministrando profeticamente isso sobre a igreja do Senhor nesta cidade. Em nome do Senhor Jesus.